Whisky no solo aos 2-1. Backpack autorizado, reporte liberado. Baba Mike, você já viu o local do Salvador? Salvador, 500 pés, decolada 17, curva na direita, na linha do litoral sul, transponder 0157, controle Salvador 120, decimal 8. Olhando o Baba Mike, confirma que tudo é bom? Borda, baixa, 3 horas, para fundamentar de decolagem, meteu agora em 1-1-8, decimal 62, ajuste no 0-9, ali um pouco mais. Terminado, boa tarde. Boa. 192, para sua informação, ocorre chuva leve sobre o campo? É, operação visão ainda. Ok, obrigado, então, 3192. Controle o TP 5489, está passando 150 para 960. É série, chame o centro Recife, 1288, alterna 1260. 1288, 1260, obrigado. Boa tarde, tanto em informação que erra, até 0950. 3154, voa, escala da identificação, chegada Mari, desça para 4000 pés, o altímetro no 020. Mari Não negativo, prossiga direto Itapi, tá 3154. Descendo para 4 mil pés. Salvador, é o Senai 6142, autorização Recife com a Tango. O Senai 6142, então correto, ajuste 1020, pronto para copo. Afirmo. Exato, Salvador, Recife, enviado pelo WISC 58-350, sai da PUCA, transição Caju, decolada 1-0 com primeira curva à esquerda. Responde 5504 e o controle Salvador 120, decimal 8. Ok, autorizado Recife, via 2258, decola na Puca Caju, nível 350. Decola da 10, transponder 5504, controle 1208, Oxené, 6142. Correto, então, 6142. Chamaremos, 6142. Direct for pushing, turn, change to 04, order 315. Fechou 15, direção de minutos, cola 3-10, caralho, direção de minutos. O Lima Kilo X-Ray está pronto para iniciar o lançamento. Lima Kilo X-Ray, reporte paraquedistas fora. X-Ray. 0430. Os ataques para a direita, V20 Alfa, ponto de espera, torre 1, 18, decimal 62, ajuste no 09, na 3561. Ataque à direita, V20 Alfa, ponto de espera, chamador 18, decimal 62, na 3561, ajuste 1 no 09. Lima Papa Mike autorizado, táxi, chama ingresso no 7, ajuste no 019 agora. Se tem uma casinha, o custo vai cancelar do forte, vai para táxi. Então, Lima aqui, vai que é 3561, autorizada a linha de decolar, estilo 0, 160, 08 nosso. Estilo 19, minuto para 4. Papa Mike, autorizado ingresso e decolagem da Lu 7, 160 graus, 08 nosso. Autorizado ingresso e decolagem imediato, Lima Papa Mike. Papa Mike, ciente, ingressa no litoral, chamando o controle 120, décima 8. Permite do litoral, 120, décima 8, Lima, Papa Mike. 192, desce para 2 mil pés, autorizado, LS X-Ray, reporte localizador, é. 2 mil, autorizado, X-Ray, não vai, décima. Velocidade em W, TAN 3154. Fazem vigência, estão em velocidade, descendo para 3 mil pés, TAN 3154 agora. Para 3 mil pés agora, devido à restrição, TAN 3154, Vieira. Afirmo. Fala, né, Felipe. Opa, Felipe, um abraço. Controle Salvador, papá, papá, Lima, papá, Mike. Lima, papá, Mike. Barra, solicita mil pés da GL. Mil pés, afirmativo. Subir, manter, Lima, Papa Mike. Subir, manter mil pés, frequência permanente, Lima, Papa Mike. Para a mudança de frequência, o Lima X-Ray. X-Ray, frequência livre, concordo. Ação. Sumindo, hein, Felipe? Tá difícil jogar essa bola. Detrão, um abraço. Oi. Um abração, velho. So, we've 145 people watching. We have 5, Horizon Hill, alternate, gonna be Galeão, Ocean 6315. 6315, Galeão, 5 hours, beautiful for Titan Ball. 145. 145, clear text line, India and Alpha, for hold the shots running 10, contact the tower, 118.6, 18101, Ocean 6215. India Alpha, Oshawa 201, Nisbao 95, Oshawa 6315. Oshawa 6315, it's correct, 118.6, okay? Power 118.6. Okay, and now this is 186. There's a reason in there, they gave you actually 195. 305. Ocean 6215, clear to line up and take off, runway 10, wind 170 degrees, 10 knots. Oh, sorry, strike. Clear to line up and take off, runway 10, wind 170 degrees, 10 knots. Ocean 6215. Yes, 3192. 3192, completa a LS X-Ray, chamando o Dr. Rio 1836. 186, boa tarde. Boa. Salvador, boa tarde, TAM 3192. TAM 3192, continua a aproximação, ajuste 1019. Continua a aproximação, guardando pista livre, o tráfego da Avianca aliando para decolagem na 190, ok? Ok, aguardando, 3192. No 5-4, prossiga para 2.000 pés, está autorizado LS X-Ray, reporte localizador. 2.000 autorizado, procedimento reportará, 3.954. LS 2.1.6, para o protocolo. Salvador Galeão, viagem 1.0, nível de voo 3.60. Saída da El Leda, após Leda 30. Pode ter aterosia, pode usar conforme a rota. Decoda 10, primeira curva direita. Transponder 5507. O controle Salvador 120, décima 8. Presentation pronto, 02. Os 35 no 208. Costa 08. Salvador Departure Control, good afternoon. Ocean 6315, pass 1500, climb 360. Dial, Aleda Departure. Ocean Air 6315, radar contact departure, climb maintain 360, Dial Departure. On Dial Departure, climb 360, any chance fly direct to Aleda? Direct Aleda is approved. Thanks, direct Aleda, Ocean 6315. Salvador, Ocean Air. 6142, pushback acionamento na 612. Zero 42, 62, 3 Ocean Taxi. Passará. Platão Guia Mike Alpha. Formação e uniforme, ajuste 1019. Confirme a radial da saída e conta de milhas faixa. São 3192 aos 36. Direito 21 deste monólogo. 219, 3192. A 1 no meu pé, te manterá? Confirme. 1500 complica na aproximação. 1 no meu pé no máximo, vem para o Mike, mantendo a escuta para o Mike. Chame o Centro Recife, 1288, ao termo 260. 1648, boa, sem identificação, chegada a Mari, desça para 3 mil pés, altímetro no 019. Intercionado, descendo para 3.019, 1648. 3154, estabilizado. Completa ele a sexway, chamando torre 1 no 8, 3156, 3154. 286, 3154, boa. Salvador, até 3154, boa. 3154, reporte baixar travado, boa tarde. Baixar e travou, passando Simbra. Autorizado pouso no 0, 170 graus, 1 a 12 nós. Ciente de nível pouso no 0, até 3154. Essa pressionamento táxi de baixa na torre agora em 118, decimal meia dúzia, ajuste no 0 no 9, papatão é mais alto. A bordo, 4 horas e o alternado é Natal. Estaria 142, os ataques de Apache, de Alfa, no ponto de escape, no 02, 118, decimal 62, ajuste no 019. 1019 agora então, está limitado. Confirmando a frequência da torre? 1862, ponto de espera, pista no 01862. 1862. Total 3192, após a passagem da Arcanjo da Avianca, prossegue Juliette, portão 04. Arcanjo da Avianca, Juliette 04, 3192. Kelfa, boa tarde, livre táxi, chama o ingresso no 7. solicita um sobrevoo no estádio. Alinhado, pronto. Não, senhor. Não copiei. Mantê essa altitude, o Lima Papa Mike. Qual seria o estádio, comandante? Não copiei. Vai manter essa altitude, 1000 pés, o Lima Papa Mike. 3154 aos 41, direita, Alfa. Corrige, direita, 121 desse monar. Direita, 219, 3154. Previsto, estrada L da Bíblia, ok? Guarde um minutinho, tá bom? Salvador, boa tarde, tá 3154. Tá 3154, três ataques de Alfa, Juliette. Corrigindo, Alfa, reporte antes da Juliette, 3154. Alfa, reporte antes da Juliette, tá 3154. Controle, o Lima, Papa Mike, voltando pro farol da Barra. Gente, Papa Mike. 180 com 10, 6142. Então, 3154, Juliette, portão 09. Juliette, 09, da 3154. Azul 4131, pronto pra cota. Obrigado, Salvador Campinas, via Brasilou 16, nível de voo 320, saída da El Leda, pois Leda direto, bridge, onde intercepta ferrovia, após autorizado conforme a rota. Decola da pista 10 com primeira curva direita. Responder 5525 e controle Salvador 120 decimal 8. Correto, em pronto, azul 4131. Boa tarde, Oceaner 6142. Controle Salvador, Oceaner 6142. 1142, contato, radar na decolagem, subou 350, saiu da PUCA. Quem está efetuando desvio, tá por enquanto batendo a proa 80, tem umas informações aqui do setor, ok? Piada, pode vir direto os jambos, está livre. Que é pra despesa, chama, obrigado. Oceaner 315, chama centro Recife 1251, alterna 13325. Poderia repetir? Chamando centro Recife agora 1251, alterna 13325. 351, 1325, obrigado. Ataque para a direita, via Índia Alfa, depois expresso 1 no 8, 6 no 9, Oceaner 2 no 3. Oceaner 2 no 3, via Índia Alfa, Oceaner 2 no 3. Decolou aos 4.6, ingressa Shed 19, corrijo, é 120 decimal 8, bom voo. 208, Mike Alfa, grato, bom voo, boa tarde. operador, boa tarde, o India Mike Alpha decolou no momento, acionado 5465. Alfa, por mil pés, corredor Xan, reporte o Fora da Barra. Reportará Fora da Barra, India Mike Alpha. Alfa, confirme a proa ideal para voar direto de China. 304. Sim, mantém a linha do litoral, aguarde instruções. Para o voo 1648, 2000 pés, autorizado LF X-ray, reporte localizador. 2000, reportará localizador, 1648. Para sobrevoo da Fonte Nova, Lima Papa Mike, está livre. Afirmativo, Fonte Nova, Lima Papa Mike. Autorizado a Caju, para o Xané 1642. Vamos coordenar com o centro, aguarde, 1642. Opa, você vai coordenar então com a dizer na proa do Romeo Fox 18, por favor. Gente, aguarde. Tem 143, está livre para o do Romeo Fox 018. Romeo Fox 18, obrigado. C3-6213, autorizada a linha de decolar pista 10, vento de 180 graus, com a 12. A linha de decolar da 10, 2062, 1013. Olha, o Lima Papa Mike vai permanecer na vertical do Pelourinho. Confiado, Mike. LF, voo 1648. 1648, completa ILS X-ray, chamando de torre 18, decimal 6. 86, 1648. Reportagem, gol 1648, estabilizado no X-Way, baixado e travado. Gol 1648, continua a aproximação, aguarda a pista livre. 1648.